Inimigos do sistema, de voto em ação. A mesma tecla sempre quando houver opressão. Dizem que a polícia é o braço armado do Estado. Então se prepara, pois ele será cortado. Sente a voz dos revoltados, a voz dos excluídos, a voz de um favelado que cansou de ser oprimido. Explode gás lacrimogêneo, senta o dedo, acerta no crânio. Jamais apagará o verso que escrevo, o canto que canto. Não escreverei nenhum capítulo da sua cartilha. O final do meu roteiro não vai ser na mão da polícia. Foda-se o sistema e sua derivação. Nós é do gueto e a fúria tá a milhão. De colete, balaclava, de CB, vai na fuga. Que terror que nada, é a revolta que vem das ruas. Solta a voz aí, bandida, é o clique, cleque outra vez. IDS tá no ar, representando vocês. Mesma ira e revolta, detonando os bota preto. Gambezinho atrasalado, esculacha e desrespeita. Se eu tenho direito e o livre-arbítrio, porque tanta raiva dos pobres pretos excluídos. Favelado também é gente, mas não igual vocês. Inimigo da favela, chegou sua vez. Invadiu a favelinha, foi recebido a disparo. Tá em choque seu polícia, por aqui vocês é o alvo. Nós faz a guerra pela paz, o sistema é suicídio. O errado é cobrado, pilantra não tem convite. Atividade parceiro no gueto, cê fica ligeiro, a voz já foi dado. Os Bin Laden mandou avisar que cada vacilo vai ser cobrado. Inclusão dos menores, sustento B.O. que na picadilha nasceram na mira nem 15 de idade. Mas já formado, pós-graduado, pique terrorista. Errou pros cinza, fruto do descaso. O secretário deu a voz, extermínio favelado. Mas não foi escolha entrar, minha flor no girado tambor. O ódio imperou, fecundou os gameta criado pra guerra que você criou. Agora é terror. Cheiro de pólvora no ar. É campo minado que caiu, mas fraco nasce programado pra morrer. Quem vai chorar? Meu exército é leal pra quem desacredita. Rajada de fuzil fal. E o salve geral pros meninos do sistema que são inimigo. Favela, meu povo unido. Se mosca, reação é gatilho. Promotor pode ser o seu filho. Traz um carinho que eu assino. Programado desde pequenino. Pra morrer, pra matar, pra semente não vivo. Eu nunca que viverei pra agradar nenhum de vocês. Quebrada escura, se me trombar, não conta nenhum dos três. IDS aqui outra vez. Papilante, conselho, corra. Faz da cinza era a solução, mas só trouxe lá pra outra coroa. Chegou em minha casa e invadiu. E o mandato ninguém nunca viu. Levei um tapa na cara quando o Steve chamou de meu tio. Quem tem medo que trema, sorte de fé que vai pra arena. Se vem outro processo na minha ficha vai virar um problema. E é isso que o sistema quer. Sem filhos, família e mulher. Me nega a liberdade e expressão de viver em pé. Pobre preto, eu da favela e todo dia presencio a baderna. E os manos daqui não entendem que o inimigo que paga a guerra. De terno e engravatado, ri da tua cara e te chama de otário. Pela TV ilude teus olhos, ele faz escutar o que quer pelo rádio. Três caras numa parati, já pensei tudo sangue bonzinho. Chegou, me abordou, me esculachou e me chamou de filhinho. Vai vendo, eu tava sozinho, vão logo fazer o mal. Mas sei, Deus é comigo e nessa hora não é meu final. Nós é do gueto e o gueto é fúria. Sou inimigo do sistema e a família tá na rua. Meu livre-arbítrio é pra escolher entre o céu e o inferno. Entre o certo e o errado, entre o antigo e moderno. Entre o amor, o ódio, entre o homicídio e sacrifício. Entre falar a verdade, entre ser omisso. Mas a razão não me deixa escolher polícia. Porque só faz o pobre feder a carniça. Se tem polícia, tem maldade, injustiça tá no ar. Cê mexeu com a favela, então se seguro ratatá, ratatá, ratatá. O terror tá de volta, agora com a fúria em dobro. Somando com a revolta, o demônio chegou. De dentro da viatura, me apontando o fuzil. Com a pistola na cintura. O sistema é cruel e promove a malícia. Quem é que julga um juiz? Quem é que prende um polícia? Já falaram uma vez e de novo eu falo. Não confio na polícia, raça do caralho. Se eles me acham baleado na calçada, chutam minha cara e cospem em mim. É, eu sangraria até a morte, já era um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço.